pela direita. 360 pela direita, tipo 52 para 7. Via Alfa, reportará 3663. Senhor, tem uma série de informações aqui pela direita. Podemos curvar a direita aqui e esticar um pouquinho? Tem condições de fazer pela esquerda? Pode ser, mas já estamos reduzindo, tá? Gente. 0, vento D, 120 graus, coma 12 nós, 63, 12. Continuando, aproximação, 63, 12. Está baixado, travado. Gente. Boa noite. Aguardando. Ô, a gente vai. Tem muito pra seguir se o gate for 8 pra. Com segurança lá, o América acabou de pushbackar até ele dar partida, a gente tem condições de ingressar no 8. Grato. São 3304, final agora 1, 19, 8. 198, bom trabalho, senhor. Autorização Brasília 320. Guarda. Hospital localizador, desça para 3 mil pés. Esquerda 140, descendo para 2 mil pés, 3 mil pés. Autorizado interceptar o curso do localizador. O Mike Cudela tem condições de manter a posição? Zero graus, coma 12 nós, tem livre pouso, pistão zero. Livre o pouso na 1-0, trouxa, né? 6-2, tá baixado, travado. 4039, decolou os 24, controle em 1208. 208, 406 alfa. Stand taxi to holding point 10. Give way to the aircraft off our nose. Is that correct for American 980? 1500, saída da EL. Bom dia, 4039. Contato, sobe ao nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, assumo 4039. ATM6 American 980, understand. Copy. Final on frequency 119.8. Right to that position, contact 119.8, as on the Sierra 610. 2. Intercepta final, senhor? Será que o 5217 será necessário o outro 360 da presente posição? Solo Glide está interceptando o localizador agora, 3304. Gente, agora três feitos de comunicação, está no 3304. Nosso escudo, senhor. Estabilizado, 922. 922, complete a aproximação, chame 2-186, bom pouso. 286, obrigado, igual 922. Salvador, Alfa Romeo Sierra, 610, good morning. Good morning, 610, fly ahead, tap, position, descend to 4,000 feet, cone 81019. With Juliet, copy, 1-0-1-9, fly to the top position, and descend to 4,000 feet. Alfa Romeo Sierra, 310. 5826, 10 para 1-0-0, chegada a mare. 0-0, mare. Velocidade, o que eu mantém? Reduzido, por gentileza. Mantendo reduzido, 5826. Pronto, 6225. Cruzado na 1-0, 1-2-0 graus, coma 12 nós. Livre pouso 1-0, gol 922. 5-0 no meio, transponder 1-2-0-8, controle 6-2-2-5. Ele está aqui, o Saranha 63 não reportará. Na 3304, complete a aproximação, chame agora a torre 1086, bom pouso, na 3304. 1086, obrigado, bom trabalho, senhor. Ah, estamos esperando a torre usar o Charlie 150 para seguir para o senhor, seguir para a aproximação. Vai fazer agora pela esquerda, tá? Não, foi complete pela direita, o 360, para interceptar da 107. Ok, então, tem condição. Bom dia, então, 3304, continue a aproximação 10, vento 120 graus, 129, informarei pista livre, então, 3304. 3304, ciente. O Bravo Kilo Whisky, seu solo aos 29, para o Pátio 4, agilizando manobras, reporte pista livre, Bravo Kilo Whisky. FAF efetou a espera aí no setor norte, temos dois tráfegos no ALS para pouso na 10. Posterior aos tráfegos será autorizado o pouso na pista 17. Reporte no final de 3 milhas da cabeceira 17, o TRIP 52 17. O 17 já está ingressando na final após 2360, senhor. Já está baixado e travado para pôr na 17, como solicitado pelo controle. Ciente, informa o primeiro tráfego, passando o marcador externo, a final da 10, segundo na sequência. Posterior ao segundo tráfego será autorizado o pouso na 17. Ok, você quer que a gente faça o quê? Faça outro 360, é isso? Isso, pode iniciar a sua aproximação, reportar aproximadamente 3 milhas da cabeceira, para ficar mais próximo. O senhor está na rotatória aí, aproximadamente umas 5 milhas fora, confere? Confere, eu estou com o tráfego número 1 no visual aqui, informo que a gente tem condição de pousar em qualquer uma. Nós solicitamos a 107, já estamos no terceiro 360. Ah, ok. Porque tem um sequenciamento aí para a pista 10. Não sei se eu fui informado disso. Então, eu já tenho a primeira aeronave na curta final, a segunda está na sequência. A minha intenção é, após essa segunda aí, autorizar seu pouso na 17. Ok, nós vamos fazer um 360 pela esquerda agora. American 980, going at 31, Salvador Departure 120, decimal 8. 20 decimal 8, American 980, good morning. TAM 3304, cheque o trem em pouso livre 10, 120 graus 109. Autorizado o pouso, o trem está baixado e travado, TAM 3304. Gerante. Salvador Tower, Alfa Sierra, Chile, Guancero, good morning. Puka Departure. 370, Puka Departure, American 93. Web 5826, voa direto Duna e desce ao nível 050. Direto Duna 050, 5826, obrigado. O Azul 4039, chama agora o centro frequência 125, decimal 1, secundário 3325. Guarde para ingresso, pode fixar. Guarda. 4039, copiou o controle. Agenda OTAN, siga a aeronave à frente, Airbus 320, Nova Xané, para o gate 06 do Pátio 1. Após a aeronave da OTAN, segue o Xané para o 06. 104, Solos 32, libere à direita, chame Solo em 1219. 219, direita, 3304. 5217, vou completar o 36, sua esquerda, para aproximação e pouso, pista 17, reporte na curta final, checado, o 5217. 5217, vai reportar a curta, baixado, checado. Thunder 610, clear to land runway 10, wind is 110 degrees, 10 knots. 10 degrees, 10 knots, clear to land under seat 10, runway 10, thank you. Positivo. Obrigado. Após a passagem de tráfego na curta, linha mantém 31, 79 da terra. Rapaz, de acordo com a rota no plano de voo, nível 260, decola pista 110, primeira curva direita, saída árvore após direto com Vitória da Conquista, transponder 5013, controle 120, decimal 8. Autorizado nível de voo 260, Vitória da Conquista. Estendeu após decolagem da carteira 10, curva direita, árvore, então direto Conquista. 0-1-3 ao código 2080 controle. 7 aeronave nacional agora dela. Positivo, Mike Eco Delta, torre 1, 18, decimal 6. 18-6 Delta. Delta, afirmativo, liberada no momento no 447. Tem muitas aeronaves na espera ainda? Estamos reordenando, não tem ninguém mais na espera não, no 447. Tá para o push e acionamento na UNO, o 6225. Acionamento 225, autorizado push e acionar, reporte para ataque. Autorizado, reportará. O Salvador, o azul 9131, autorização de status suficiente da Pedro. Azul 9131, informa que é o número 2 para a cópia, aguarde. Número 2 para a cópia, aguarde. Livre pouso, pista no 7, 130 graus, coma 12 nós, trip 52 no 7. Sabe. Under 610, underground, left 25, push for full standing ground control, 1219. 1219. Oi, Salvador, bom dia, 9226, bem estabilizado no X-ray 10. 226, bom dia, continue a aproximação, informarei pista livre, o vento 130 graus, 112 nós, 9226. 7, aguardando, pista livre, igual 9226. Fan 3179, decolagem autorizada da pista 10, 130 graus, 112 nós. Autorizado, decolagem, Fan 3179. Juliette Tango Zulu, informe a parte que se encontra para os seus abonos. Gente, o Kilo Papavito. Já matou ou ainda matei a controle? Torre 1 no 9, decimal 6. 26, graças. O 5826, descendo para 2000, ajuste no 09, está autorizado a interceptar o LS. Positivo, vai na proa, já vai interceptar em turno, autorizado LS. Obrigado. 9 via Juliette 3304. 610, approve it, check, situ via Alpha, report before intersection Juliet. Via Alpha and report intersection Juliet at the 610. Meia, informa tráfego tipo helicóptero aproximando para pouso cabeceira 17, para pouso parado aquela cabeceira. Vento 140 graus, 12 nós, trem checado. 7, baixou atrás, bom. 9226. Pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso, igual 9226. Puxa, cenário, pode para táxi. Contaremos táxi 2227. 08, bom dia, obrigado, 3179. Salvador, bom dia. Aqui no Papo Pazito, na rotatória, passo na rotatória, para a final da 17, observando 37 na final da 10. Gente, estará à espera aproximadamente 3 milhas da cabeceira no 7. Reporte nas 3 milhas para a cabeceira aqui no Papo Pazito. Cruzeiro, sobe, conforme a saída da El. Vicente 3179, segue conforme. Quando autorizado, solicita voo direto Leda. Tina após o pouso. Agarra da bata. Agarra da bata, Vicente. Passego para Recife, nível 370. Cliente autorizado, Recife, nível 370, saída PUCA, transição Caju, upper width 58, decola pela 10, após curva esquerda, aciona 5014, controle 120, decimal 8. Cliente, chama quando pronto para o poste, azul 9131. Reportar na papai, o número 2 para a pista 17. 4000, ajuste no 019. O Solo Salvador, bom dia, o TAM 3663, estamos na informação Lima, solicita autorização, barulho. 18h30, obrigado aí, bom trabalho. 4h40, Fernando Goiânia. Torre Salvador, 25826, passando Barradão. Baixado checado, Vitória vai voltar, hein? Isso aí, continua a aproximação, aguardando pista livre, 120 graus, 12 é nós, 5826. Prossegue a guarda, 826. Até tá, o ponto de espera, quando lá monitora 286, confirmando o POB 73. Frequência livre, um bom dia, Delta. Os 40, backtrack autorizado, reparte livrando a pista, aquilo, Papa Vitor. Back Serra, observe o tráfego na pista, o 310, assim que ele efetuar o backtrack, você pode segui-lo, reportar alinhado, cabeceira 17, aquilo que é Back Serra. Salvador, passarinho 2223, 227, do táxi, 33 a bordo, 4 horas, Salvador ao pé. Salvador, 9226. Continua a aproximação, número 2 para pouso. O vento 120 graus, 129, informaria pista livre, gol no 605. Gente, aguarda. Tinha um bom dia aqui, Papa Vitor. Para o push de acionamento azul 9131 no gate 3. aguardar o azul 9 no pretão. Ok, então livre já o ingresso para a remota 1-2 do Polo 9226. Gente, tem um tráfego na curta final, mantenha a posição. Cliente, livre, push e acionamento, chama quando for acionar. Fala Salvador, bom dia, o FJ 5826 livrou, está na sua escuta. Alfa reportará antes da Juliette, 52. Fala Salvador, é outra, né? 6312. Pode ser em high speed, o senhor irá ultrapassar esses dois tucanos para a interceptar final. Ah, ok, muito obrigado. O Força Aérea 1447 está sob vetor direita para o 225 limite ao lock. Direita 225 limite ao lock, 1447. Tráfego 120 graus, 129, tem livre decolagem pista no 7 km, Quebec Serra. 340 para o Galeão, correção para Guarulhos, via Uniforme Zulu, no meio, decola pistão no zero, primeira curva direita, saída da El, aí após Voleta, Bridge, intercepta Uniforme Zulu, no meio. Aciona 5023, controle Salvador, 120, decimal 8. Reportará. Antes da Juliette, 526. Guardando, seria já a nossa posição, cara. Ok, aguardando então o azul, 5-0, 5-0. Fala, voo 9-2-2, aguardando o sinalizador para arqueano 1-2. Fala, Salvador, bom dia, o voo 9-6-05, tem plano a pista? Taxi Alfa reportando antes da Juliette, voa 905. Você é corredor axé visual, é ponta fora da barra. Se autorizado, voa 2500 direto Morro após Siri. Livre, 2500 para Morro, quilo Quebec Serra. Obrigado, minha mãe. 3732, desce para 3000, ajuste no 019. 3019. Temativo, então. Estamos autorizados. Esse é, de falando da 10, essa esquerda, está indo na pouca transição para 5032 ao transporte, 1308 ao saída para o Xanema. Oceaner, 6225, decolou os 46, chame o controle, 1208, bom dia. 208, bom dia. Para o táxi, o azul 9131, 52 a bordo, autonomia 3 horas e 30, perna Maceió. 225, contato, radar na decolagem, sobe o nível 320 no perfil da Momo. 320, perfil da Momo, Oceaner, 6225. Do táxi via Índia, ponto espera da 10, ajuste 10, 18, 286. Ajuste 10, 19. Mas o azul web 526 pode prosseguir, senhor? Prosseguir, 526 para... Salvador, bom dia, é o gol 923, autorização Guarulhos. Paciente da língua do 35923. Decolou aos 48, está liberado curva esquerda, reporte cruzando o campo ainda, aguardando transferência de comunicações, Vitor Kilo Delta. Paciente, vai com esse cara guardando, Vitor Kilo Delta. 360, Apertulo 16, decolada 10, curva direita da Euleda Bridge, Apertulou 16. 5017 no transponder, 208 a contra de saída para o gol 923. Reportada. Delta, avistado cruzando o campo, transfere agora controle, frequência no 208, Vitor Kilo Delta. 208, Vitor Kilo Delta. Passaria do 2227, autorizada a decolagem da 10, 130 graus, uma dúzia nós. Decolagem, passaria do 2227. Só 2000, não se escuta. Papatango, Vitor Kilo Delta, sobe ao nível 100 no perfil da Momo. Uma centena no perfil Momo, gol, Vitor Kilo Delta. Para prosseguir na descida, é 6319. 6319, desce para 4000, o ajuste 10019. Desce para 4019, Xané 2227, decolou 50, chame agora o controle na frequência no 208, um bom dia. No 208, 22, bom dia. 227. Controle Salvador, passaria 2227, Arbor 1300. 227, contato radar decolagem, sobre o 260, sei da Arbor. Atenção 260, perfil Arbor, 2227. Gentileza, para Curitiba, até Zulu 21, qual seria a provável saída? Muito obrigado. 130 graus, uma dúzia nós, livre decolagem, pista no zero. Ok, está livre a decolagem, azul, 9131. Prossigo no 447. Mantendo 4000. O 447 autorizado, é assumir navegação na proa de Pelô. Tá 4000 na proa de Pelô. Continuo mantendo 4000, temos aeronave seguindo o perfil da Momo, subindo a 3000, o 447. Após Pelô, o senhor inicia a descida novamente. Eu vou ter 4000 até Pelô, mas esperado. 1383, confere 1383, dá presente, reassume navegação na proa de Pelô. 1383, Pelô. Pelô, está autorizado na 2000, ou Xané 6319? Afirmativa, após Pelô, desce seguindo via 6319 para 2000, ajuste no 019, está autorizado, interceptar o final do procedimento. Após Pelô, segue.